Pai, cadê minha mãe? Tô com saudade dela. E aí, DJ GM, e a Mandrake, Mandrake na voz. Diretamente, restante Love Pack. Já deu 6 da manhã, lá vai eu preparando o café, a Gabi se arrumando pra escola, o Guilherme tá dormindo muito, preguiçoso meu filho, olha a hora, o papai já tá muito atrasado, eu não posso perder meu trabalho, e ainda é horário de pico, e o busão anda muito lotado, e aquela cena não sai da minha mente, eu lembrei do acidente, isso acontece frequente, dores que não vai passar, como eu queria sua mãe de volta. Eita vida, como eu queria sua mãe de volta. Eita vida, eita vida, que história. Eita vida, ser pai solteiro é foda. Eita vida, eita vida, que história. Eita vida, ser pai solteiro é foda. Eita vida, que história. Eita vida, ser pai solteiro é foda. Yeah, yeah, yeah, yeah. Já deu 6 da manhã, lá vai eu preparando o café, a Gabi se arrumando pra escola, o Guilherme tá dormindo muito, preguiçoso meu filho, olha a hora, o papai já tá muito atrasado, eu não posso perder meu trabalho, e ainda é horário de pico, e o busão anda muito lotado, e aquela cena não sai da minha mente, eu lembrei do acidente, isso acontece frequente, dores que não vai passar, como eu queria sua mãe de volta. Eita vida, como eu queria sua mãe de volta. Eita vida, eita vida, que história. Eita vida, ser pai solteiro é foda. Eita vida, eita vida, que história. Eita vida, ser pai solteiro é foda. Eita vida, história. Eita vida, ser pai solteiro é foda. Yeah, yeah.